exceção. Hoje quem manda é as mulheres solteiras. Eu vou dançar, eu vou curtir, eu vou beber. As loura hoje estão botando pra ferver. Mas as morenas estão chamando atenção. De mini saiu, olha que é pura tentação. Já dei papo, voz, pé que vai rolar. Corro, só vou pra casa quando o sol brilhar. Mulher, tome cuidado, porque hoje eu tô sem freio. E pros casal eu vou gritando, sai do meio. Hoje o bicho pega, eu vou curtir, eu vou doer. Quem não bota fé é melhor não pagar pra ver. Se elas querem curtição, não sou eu quem vou dizer não. Você vai ver meu poder de fogo. Meu beijo vicia, você vai querer de novo. Beijou a loura, ela ficou querendo mais. Mas as morenas tão tirando minha paz. Meu Deus do céu, que festa linda, coisa boa. Eu tô curtindo no meio das trem à toa. Mas as morenas estão chamando atenção. De mim sair um olha que é pura tentação. Já dei um papo, pé que vai rolar. Hoje só vou pra casa quando o sol brilhar. Mulher, tome cuidado, porque hoje eu tô sem freio. E pros casal eu vou gritando, sai do meio. Hoje o bicho pega, eu vou curtir, eu vou doer. Quem não bota fé é melhor não pagar pra ver. Se elas querem curtição, não sou eu quem vou dizer não. Eu não tô nem um pouco afim de me apegar. Elas também não tão querendo namorar. Me prova que você vai ver meu poder de fogo. Meu beijo de si, você vai querer de novo. Beijou a loura, ela ficou querendo mais. Mas as morenas tão tirando minha paz. Meu Deus do céu, que festa linda, coisa boa. Eu tô curtindo no meio das trem à toa, oh.